amor é como o sol que me ilumina. Teu amor é como um lindo alvorecer. Teu amor é qual semente que germina e na terra além das flores faz nascer. Como o rio que desliza, teu amor é grandioso mais que o mar. Teu amor é refrescante como a brisa. Teu amor é como as aves a cantar. Pois mandando-nos Jesus, teu filho amado, deste a prova mais sublime de amor. O seu sangue fez-me livre do pecado. Hoje canto bem feliz em teu louvor. Planta que viceja, teu amor é qual perfume de uma flor. Teu amor é como a chuva benfazeja. Teu amor é como joia de valor. Que me alenta, teu amor é qual carícia maternal. Teu amor é como o pão que me sustenta. Teu amor é qual poema imortal. Pois mandando-nos Jesus, teu filho amado, deste a prova mais sublime de amor. O seu sangue fez-me livre do pecado. Hoje canto